Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje Boku no Hero Academia, terceira temporada, eu tô aqui com o Ivaldo. Individualista é considerado uma individualidade? Hoje eu tô aqui com o Everton. E na próxima será a sua vez. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E esse campo de treinamento nem começou ainda. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos falar de anime. Vamos falar da terceira temporada de Boku no Hero Academia. Academia, como muita gente fala, ou academia, depende da sua pronúncia. Ivaldo, qual que é a pronúncia certa? Academia. Academia, tá. Vamos falar dessa terceira temporada, lembrando que trouxemos o mesmo time que gravou sobre as duas primeiras temporadas do Boku no Hero Academia, se não me falha a memória, certo? Fomos nós quatro. Sim, confere. Confere. Então, se você quiser escutar, tem um podcast sobre as duas primeiras temporadas do Boku no Hero Academia, e vamos falar dessa terceira, que começou no dia 7 de abril e terminou agora no dia 29 de setembro. Terceira temporada essa que teve 25 capítulos, e vamos comentar um pouquinho dela, o que a gente achou, se ela manteve o nível do anime, se teve algum problema que possa ser discutido, o que a gente achou da evolução dos personagens, enfim, comentar sobre esse anime que tá muito mais hypado hoje do que quando a gente gravou aquele podcast sobre as duas primeiras temporadas, que já estava hypado, mas hoje já tá em outro nível. Cara, isso é bem verdade, porque você vai nesses eventos de cultura pop, muita gente tá procurando sobre isso. É boneco, é mangá, é memorabilia, camiseta, tá muito em alta. Tá bastante. Vira e mexe, você tá na internet e tem alguém que... Canais no YouTube, outros podcasters ou pessoas que trabalham com essa mídia, né, com cultura pop em geral, comentando sobre o Boku no Hero Academia. O negócio tá bem popular e só pra gente falar, antes de começar, já a quarta temporada já está renovada, né, vai ter a quarta temporada. E na parte técnica não mudou muita coisa, né, o Estúdio Bones continuou animando essa temporada, a equipe é basicamente a mesma que animou as duas primeiras temporadas. E pra começar, o que vocês acharam? Impressões iniciais, impressões gerais dessa temporada de Boku no Hero Academia? Eu gostei muito dessa nova temporada, da terceira temporada. Porém, assim, eu achei que teve algumas coisas boas, alguns acertos. Mas achei que teve alguns momentos um pouco avulsos e algumas coisas meio desnecessárias. Então, assim, eu gostei, só que não é a temporada que eu mais gosto. No geral, eu achei boa. Posso dizer assim, achei boa. A interação dos personagens eu achei muito foda. As batalhas e o time cômico dessa temporada eu gostei muito. Mas tem alguns pontinhos que depois eu vou querer acentuar que eu não achei tão legais. Como nas temporadas anteriores, eu gostei bastante, no geral. Principalmente em termos de adaptação, tá extremamente fiel ao mangá, não perde nada. Eu tenho alguns problemas só na parte técnica, que eu vi algumas coisas que eu não vi nas duas primeiras, não sei se faltou um pouco mais de atenção ou se elas ficaram mais latentes agora, mas a gente vai comentar sobre elas depois. Cara, eu achei a temporada muito boa. Pra mim ela expandiu ainda mais o universo, né, do Boku no Hero. Ela trouxe uma evolução dos personagens que eu achei muito legal, mas ela também tem uma sensação de transição também, né? Porque ela acabou toda aquela etapa lá do... Na verdade, no meio da temporada é como se tivesse uma transição, né? Como se acabasse a parte dos vilões lá e começasse uma outra coisa, sabe? Então, às vezes, ela pode dar uma impressão que tem algumas partes que estão só enchendo, tipo uns fillers, mas na verdade, acho que faz parte da história mesmo, da maneira que eles... eu acho que daria pra ter separado mais ou menos se fosse duas temporadas curtas, sabe? Mas eles fizeram meio que juntaram o meio de uma parte e o começo da outra, sabe? Mas mesmo assim, eu achei uma temporada sensacional, cara. Pra mim, tem momentos nessa temporada que são marcantes, cara. Que eu vibrei, que eu comemorei, que eu fiquei com lágrima no olho. É muito foda. Eu acho que quem não acompanha o mangá acaba tendo essa sensação, porque a história ela tá seguindo o mangá. Então, o que aconteceu no anime realmente, de fato, aconteceu no mangá. Exceto aquele episódio especial do All Might que não tem no mangá. Vai sair ou já saiu um especial, mas depois do episódio. Eu gostei também bastante da temporada. Pra mim, ela manteve o nível das outras. Talvez ela não seja tão surpreendente surpreendente quanto as duas primeiras, porque você mais ou menos já entendeu como vai funcionar, e ela mais ou menos funciona no mesmo esquema de vilões e parte da academia, né, do treinamento deles, da escola. Então talvez para algumas pessoas aquilo se torne repetitivo, ou começa a achar que o Boku no Hero vai entrar numa coisa que é só isso, que não vai ter uma mudança, mas para mim funciona super bem, eu gosto bastante. E eu achei que a animação em alguns capítulos ela perdeu um pouco do que ela tinha sido nos outros. Eu não sei se é pela quantidade de episódios, não sei como eles fizeram o processo, mas tem alguns episódios que eu realmente achei que a animação ficou um pouquinho abaixo do que tinha sido mostrado até aqui. Mas é engraçado que, mesmo sendo uma temporada que eu gostei bastante, mas que eu acho que tá abaixo das outras duas, tem o melhor capítulo do anime até agora pra mim, e melhor dupla de capítulos, eu vou dizer assim. Então, eu gostei bastante, assim, eu acho que foi uma boa temporada, manteve o nível do anime e com certeza atraiu muito mais gente pra assistir. Essa parte que você falou da animação é a minha principal queixa também. É, alguns episódios parece que o pessoal só trabalhou naquilo que tá no primeiro plano. Qualquer coisa além daquilo, tava tudo muito com cara de feito às pressas. Eu não tinha reparado nisso nas temporadas anteriores. Eu acho até que não teve. Então foi uma coisa assim que incomodou um pouco. Eu percebi isso muito na luta lá já. Na principal luta, onde eles dão o pessoal tá todo mundo na rua lá assistindo a luta. Aí você presta atenção, quem se move são só os personagens principais, que são o pessoal da escola. O resto é tudo uns caras parados, tipo como se fosse uma foto, sabe? É. Então, aí você nota, é bem nítido isso, sabe? Isso eu realmente não tinha nas outras temporadas, não, sabe? Até umas outras coisas bestas também, alguns episódios se passando na própria escola mesmo, onde você tem 3, 4 personagens, aquele que tá com a fala, ele tá extremamente bem animado, os outros ao redor dele, eles estão feitos meio chapado, sem muita definição, não sei por que eles resolveram fazer dessa forma. Eles usaram umas técnicas diferentes, né, do que eles vinham usando até aqui, principalmente na parte das lutas, mais lá pro final da temporada do arco da licença provisória que a gente vai comentar, tem uma batalha lá que envolve o Todoroki, envolve um personagem novo, que realmente ali você vê que tá bem diferente, tem uma batalha no final que tá bem diferente, tá meio desenhado assim, parece que não tem tanto movimento quanto tinha nas batalhas anteriores. Parece um rascunho, né? É, exatamente, parece que não terminaram, entendeu? Só coloriram por cima. Fluidez. Não, não é nem fluidez, Valdo, é visual mesmo. A parte visual é... O personagem parece estar incompleto, sabe? O mangaka não... talvez não deram tempo pra ele desenhar, então foca no principal, o resto a gente colore por cima, inventa qualquer coisa. E o engraçado é que eu acho que isso acontece muito depois do primeiro arco. O primeiro arco eu acho que mantém o nível da animação e tá bem parecido com o que tava sendo mostrado anteriormente, mas a partir dele, depois dele, que começa a ficar bem diferente, mas pro final, assim, tá muito diferente do que tava acontecendo antes. Eu tenho pra mim que esse primeiro arco, que é o do treinamento, aquele da floresta, possivelmente talvez tenha sido feito na leva anterior de animação. Tá bem visível a diferença entre um arco e o outro. Mesmo porque quando acaba a segunda temporada, já tem aquela introdução pra esse arco que inicia a terceira temporada, que é o arco do acampamento, né? Exato. Treinamento florestal, eu não lembro como é que é o nome exato que ele dá pra aquele acampamento que eles vão, mas é uma espécie de treinamento, né? Isso aí. É um acampamento, né, na floresta, onde eles fazem tudo, onde eles têm que cozinhar a própria comida, cuidar da própria segurança, estudar e fazer o treinamento. É, no final da segunda temporada, ali na parte final, eles fizeram aquelas provas, né, em duplas pra conseguir... teoricamente para o acampamento, né? Mas todo mundo ia para o acampamento de qualquer jeito, então a terceira temporada começa diretamente nesse acampamento. O primeiro capítulo, só para a gente comentar, né? O primeiro capítulo da temporada é um resumão do que aconteceu na temporada anterior, então se você assistiu, pode pular, viu? Não precisa assistir o primeiro capítulo da temporada se a pessoa não começou a assistir ainda o terceiro. Para mim, o Boku no Hero tem uma característica que eu acho que é sensacional e é diferente dos outros animes, é que ele não enrola. Essa parte do acampamento, você pode notar que ela não enrola. Um capítulo, aí já acontece alguma coisa, já acontece, e é uma sequência de eventos que não dá tempo de você falar, ah, pô, mas isso daí tá enrolando muito, ah, essa luta deles tá durando 3 horas, sabe? A luta principal do Midoriya nesse arco, cara, ela acontece em, porra, um terço de um capítulo, sabe? É, isso é uma coisa que eu acho uma vantagem do Boku no Hero, porque ele não enrola, né? Então, Everton, essa é a vantagem de se trabalhar com prazo, né? Com data fim, com data início. Quer dizer, o pessoal sabe como controlar o que, que vai ser dito nos episódios. Não precisa ficar fazendo nada a toque de caixa, porque precisa apresentar um episódio, porque tá fazendo sucesso, apresenta sucesso. A gente tem começo, tem fim, a história é essa, vamos apresentar isso aqui, não tem por que enrolar. O gancho do que o Everton falou, uma das coisas que eu não gostei particularmente, tipo, gosto pessoal meu, é que eu achei o treinamento que eles fizeram nesse acampamento meio avulso. Ah, joga a bola de fogo pra cima, põe a mão na água, corre de costas, come doce. Eu não gostei muito do treinamento. Só que uma coisa eu tiro o chapéu. Eu não sei se até esse treinamento foi mais por questão cômica, enfim, eu não achei que realmente era um treinamento que ia trazer alguma vantagem. Mas... acho que nem deu tempo deles treinarem muito, né? Essa é a questão, eles não treinaram, né, praticamente. Só que uma coisa que eu percebi... eles não treinaram nenhuma vez. Sim, eles só fizeram aqueles 2 dias de, tipo, treino suicida lá, de ficar usando o máximo nos seus poderes, e depois deu aquela merda. Mas uma coisa que também eu elogio muito no Boku no Hero é que ele praticamente não deixa pontas soltas. Eu notei que muito do que eles tiveram nesses poucos 2 dias de treinamento, você vê refletindo muito mais pra frente. E isso eu acho que é um grande acerto do anime, né? Ele não deixa pontas soltas, ele consegue mostrar, te apresentar uma coisa, independente, por exemplo, no meu caso, de eu não achar tão influente assim, tão legal, mas ele consegue mostrar que aquilo ali teve um sentido, tem um motivo por aquilo estar acontecendo. E aquele treinamento realmente fez uma diferença mais pra frente, eu gostei muito disso. Isso é outro feito que o anime faz que torna ele um dos melhores que tem aí, hoje em dia. Cara, só que essa queixa de treinamento, ela pode vir já desde a primeira temporada, porque toda vez que eles têm um treinamento externo marcado, aparece vilão. Eles nunca treinam, cara. Ah, parece alguma merda. É verdade. Eles vão direto pra prática, a contragosto. É, isso que eu falei que pode ser a possível repetição, que pode incomodar alguém em algum momento, entendeu? Falar assim, pô, mas de novo, eu já vi isso. Mas é uma coisa que eu acho legal também disso aí, realmente, eles não têm. Eles aprendem na prática, né? Aquela velha máxima, né? É. Mas. E pode ficar meio repetitivo mesmo isso. Só que isso é uma característica que eu acho até legal, porque é um sentido assim, que os vilões, eles não estão pra brincadeira, sabe? Eles atacam com o máximo de força possível aquele grupo, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito legal nessa primeira parte, que é todo o plano que os vilões fazem também, sabe? Pra atacar o grupo. É, na vida real, cara, o vilão não ia ficar esperando você treinar. É, exatamente. Então, assim, ou você tá pronto ou você já era. Não tem essa. Fora daquele padrão de anime que começa com o vilão mais fraquinho, um vilão médio, um vilão intermediário, um vilão fortinho. Não, aqui mostra que o vilão tá pra fazer o que o vilão faz. Matar e tacar fogo em tudo. E diferentemente do que aconteceu lá na primeira temporada, esse ataque de vilões nesse acampamento não é um ataque com 2 cabeças e o resto de pokémons ali, dos minions que eles só vão pra apanhar, né? Na verdade, aqui eles mandaram um grupo realmente com todos com habilidades e os principais vilões ali do grupo deles ali. Na verdade, eles já mandaram uma equipe preparada pra fazer medidas contra os professores, né? Porque você viu, eles mobilizaram todos os professores e deixaram os alunos à deriva dentro da selva. Foi muito bem arquitetado esse plano dos vilões. Aqueles 2 personagens que são introduzidos ali no final da segunda temporada da Liga dos Vilões, que é o Dabi e a Himiko, eles já aparecem também, já vão entrar em ação, então é a evolução também da Liga dos Vilões, né? Aqueles personagens que foram apresentados também são introduzidos. Do mesmo jeito que aqueles personagens das outras salas que foram apresentados no torneio, que é uma das partes da segunda temporada, também vão pra esse acampamento, né? E também são introduzidos nesse primeiro arco. Essa é uma das críticas que eu tenho do Boku no Hero, é o seguinte, essa primeira parte do acampamento eu achei muito legal a participação da classe B, por exemplo. Tem o Tetsu, ele tem uma parte importante lá na invasão dos vilões, né? Quando ele luta contra aquele Mustard, né? Que é o nome, aquele vilão que faz o veneno, né? Muito legal a participação dele, o Tetsu e a... como é o nome da menina mesmo? Assim? Já o Orozu que tava com ele, né? Não, tava a menina da classe B. Tava a menina da classe B, isso. A que tem a mão gigante, né? A Kendo, tá, né? Kendo. Tem cabelo laranja, né? Isso. E também, cara, a participação é bem legal dele, sabe? Só que aí depois disso, não, eles não aparecem mais, sabe? Não tem mais nada com eles. Então, tipo, eu acho que às vezes falta... É porque assim, como o Boku no Hero tem já 1 milhão de personagens, tá em toda a turma A. E a turma A, queira ou não, eles trabalham muito bem todos os personagens da turma A. Eles não deixam ninguém de fora, sabe? Pelo menos um pouquinho cada um aparece, sabe? Então, tipo, adicionar outros personagens ia ficar mais complicado. Mas, às vezes, eu sinto uma falta de interação também com a classe B, por exemplo. E uma coisa que aconteceu nesse arco, acho que como o Anderson comentou, que os professores foram rendidos, eles fizeram todo um plano, né? Pra que os professores não participassem. Lá na primeira temporada, a gente, querendo ou não, o Eraserhead entrou na luta, a gente teve o All Might, a gente teve outros professores que estavam auxiliando eles. Dessa vez era tudo nas costas deles mesmo. Eles tinham que resolver a parada. Que é tudo refletido na frase do Eraserhead, né? Que ele dá o. Ele fala assim, ó, a partir de agora vocês podem se defender, sabe? Agora já. A gente não vai conseguir salvar vocês. Então vocês se defendam, sabe? Praticamente fala assim pros moleques. Cara, isso é muito louco, velho. É muito foda. E complementando o que você falou, Everton, da questão deles já trabalharem muito bem os alunos da classe do Midoriya. Caralho, a parceria que o Midoriya fez com o Choji lá, puta que pariu, cara. Que foda aquilo ali, mano. E tipo, não tem exagero. Um solta Hadouken, outro vem, aí se enfurece e vira Super Saiyajin. Mano, são dois alunos que estão numa situação foda, onde eles podem se fuder, o nego tá machucado, tá sangrando. Eles se unem pra tentar lutar com o que eles têm, cara. É muito foda aquilo ali. E o Choji é um dos que tava meio assim, encostado na primeira temporada, nas primeiras temporadas, né? Exatamente. Tipo, você não sabe, você não tinha muito contato com ele. E ele é uma parte crucial naquele contexto, né, cara? Isso é muito louco mesmo. E aí você tem essa parceria funcionando. Em compensação, você tem um idiota que se deixou cair naquele plano sem vergonha. E que depois ainda fica puto com todo mundo de novo. Que é que o Bakugou é um imbecil, cara, de marco maior. Já começou o ódio. Então, por que a gente tá falando aqui de evolução dos personagens? Eu ainda tô procurando a evolução dele. É, eu também. Eu achei que ele evoluiu um pouco lá pro final, mas tipo, realmente ainda me irrita muito o Bakugou. Então, eu esperava que ele evoluísse mais. Ele até tem uns momentos que você percebe até que ele a condição dele, o que ele fala e tal. Mas ele não muda aquele jeito dele, cara. Isso irrita, sabe? Sabe quando que ele funciona? Ele funciona bem quando ele tá com o Kirishima. Eu acho que o Kirishima ele consegue... É verdade. Trazer uma coisa boa pro personagem. Já começa do errado, né? Onde já se viu um herói que quer matar tudo que aparece na frente dele. O maluco é um maníaco. Ele tem uma raiva reprimida em relação ao Izuku, mas que não faz sentido. Porque ele sempre foi superior ao outro, cara. Faz sentido, mano. Entendeu? É uma birra, alguma coisa assim, que eu não consigo comprar essa ideia até hoje. E dos vilões? Aparece... Ah, lembrando, não só a Liga dos Vilões aparece, os personagens são mostrados, as habilidades dos vilões são mostradas, mas a gente também tem uns heróis ali que estão auxiliando no acampamento, que são aqueles Wild Cats, né? Eu acho que é o nome deles. Wild Cats. Wild Cats. Exato. Pussycats, na verdade. Wild é o grito de guerra deles. Eles são Pussycats. Ah, exatamente. Que tem o... São três, né? São duas mulheres e um homem. São quatro. Não, são quatro. É a Mandalay, o Tiger, a Pixie Bob e a Ragdoll. Ah, eu não lembrava de uma. Pra variar, né? Não, mas o Tiger é muito bom, cara. Ele é muito engraçado. O Tiger é foda, realmente que você fica lembrando mais, né? Ele é forte pra cacete, velho. É que assim, visualmente ele é muito chamativo, né? Porque é um cara usando roupa de gatinho. Que as outras são muito parecidas, né? Você nem acaba esquecendo, né? Mas ele se destaca muito também porque ele, apesar da aparência dele, ele é extremamente forte. Esses são os únicos heróis profissionais que consegue auxiliar eles de alguma forma ali, né, na batalha. A apresentação dele é melhor, né? Eu sou estrelinha, eu enxergo o futuro. A outra, eu sou brilhinho, eu olho pras flores. O cara, eu sou o fulano de tal, vou descer porrada em todo mundo. Não tem apresentação melhor, né? Os vilões ali que aparecem, além, a gente vê o Dabi, a gente já tinha introduzido o Dabi e o Rembiko, mas aparecem aqueles outros vilões, cada um com a sua característica. Cara, os vilões, eu gostei dos vilões. Cara, principalmente o Dabi, eu gostei muito do Dabi, do jeito dele, do poder dele, né? Forte pra cacete, né? Mas tem dois que eu gostei muito: o Compress, que é o comprime as pessoas lá, o mágico, véio. Achei ele muito da hora. E o, cara, o Twice é demais, velho. O visual do Compress é muito legal. Sim, o visual teria da hora, mas o Twice, cara, eu achei muito da hora o Twice, cara. Que é aquele que tem dupla personalidade, fica falando com ele mesmo e tal. E ele tem aquele poder de duplicar as coisas, né, cara? E não é duplicar de uma maneira meio tosca, sabe? É duplicar realmente, velho. É muito louco, velho, o poder dele. E o outro que tem ali, que acaba não estando ali no grupo, né? Porque acaba meio que dividindo, é o Muscular, né? Que vai ter a batalha do arco contra o nosso protagonista, o Midoriya. E é mais uma etapa de evolução de força, né? No caso, não a evolução do personagem de experiência, mas ali a força do Midoriya é mais um teste daquele controle que ele tem, que ele vai começar a ter do One for All. É que a luta, pra mim, também ela serviu muito como... aquela etapa que vai ocasionar aquele problema no Midoriya que ele vai levar pro resto da temporada, né? Que é o... que ele usou tanto o poder lá no braço que se ele usar mais vezes, ele não vai conseguir mais usar os braços, sabe? Eu também senti isso. Foi tipo uma batalha conclusiva, sim. Que tipo assim, você venceu, mas isso vai te trazer consequências muito sérias. A partir daqui, você vai ter que mudar o seu jeito. Não só pela questão dos braços, né? A questão dele aprender mesmo, evoluir como herói de outra forma. Exatamente, não usar, tipo, ele aprender a usar o poder realmente, a controlar. E outro negócio também é mostrar o poder do One for All, né? Que quando ele tá naquele momento de desespero, o poder se manifesta, sabe? É um poder realmente muito forte, sabe? E é um poder que realmente, assim, parece que não tem um limite, né? Porque ele se manifesta, além do controle do personagem, da evolução dele com o poder, nas situações de perigo, o poder vem, o poder cresce, e a gente tem isso exemplificado não só na Batalha da Midoriya, como mais pra frente também. Foi explicado na temporada passada, e é dito novamente que o One for All, ele vai acumulando conforme vão se passando os sucessores, quer dizer, então, por exemplo, o Midoriya, em teoria, ele vai ultrapassar o All Might em algum ponto, e aí o próximo sucessor vai ser mais forte que o Midoriya, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, dá indicação de que quando ele tá no momento de situação de risco extrema, ele consegue chegar no limite máximo que, em teoria, tá previsto pra ele, sabe? Então é como se ele estivesse colocando realmente 100% do que ele é capaz. O que é bem legal, né? Tem um personagem que ajuda o Midoriya, assim, não chega a ajudar, né? O Kota, que é aquele garoto lá. Não, ele só tá ali pra encher o saco, né? Praticamente. Não, essa luta só acontece porque o Midoriya vai resgatar ele. Mas ele é muito chato. Eu não gostei dele. É criança, cara. Ah, não, mas é criança chata. Não gosto de criança. Ele deu no saco do Midoriya. Ele é muito chato. Literalmente, ele deu um saco, cara. Eu entendo as motivações dele, o porquê que ele não gosta de super-heróis, né? Não gostava, né? Não gostava até ali, né? Isso. Porque o Midoriya tá aí pra destruir preconceitos. Exatamente. Não sei vocês. Tirando o Midoriya, o Mineta tá virado no Satanás, hein? O Mineta é o melhor. O Mineta é o cara. Ele tá muito engraçado nessa temporada. Quando ele fala pros Ultra, é porque ele tá... Tokoyami que é o bichão nessa temporada, cara. Cara, o Tokoyami é foda. Ele tem umas habilidades legais. E é legal, né, que além das adversidades dos vilões, né, tem a diversidade da individualidade de cada um. Por exemplo, o Tokoyami é um cara que ele perdeu o controle da individualidade dele no capítulo por uma coisa que um vilão fez, né? E isso é interessante também, porque ali já é mais um problema que eles têm que enfrentar, mas ali que eles têm um colega que tá do lado deles, né? Uma coisa que eles não esperariam que fosse acontecer. Além dos vilões atacando, eles têm que enfrentar essa outra coisa. Cara, e a solução encontrada pra dar o mínimo de controle pra ele é muito boa. Aquilo é muito bom. Que envolve o retardado do Bakugou e ele só faz porque ou ele fazia ou ele se fudia. Foi uma jogada muito inteligente. Ei, Valdo, e aquele vilão Voltier, o Moonfish, hein, cara? Esse eu tava pensando. Eu lembrei do Ivaldo quando vi aí. Caraca, aquele ali. Obrigado, me impressionei. Esse era bizarro, cara. E forte pra cacete, né, mano? Bizarro, cara. E assim, não podia bobear com ele. Isso que é legal, né? Então, além das individualidades dos alunos e de super-heróis, a gente começa a conhecer também as individualidades desses vilões que fazem essa liga. E ali, se não me falha a memória, agora vocês podem me ajudar, porque eu realmente não lembro. É, o objetivo deles ali, né, de captura, né, que eles foram pra capturar, era o Midoriya ou era o Bakugou desde o começo? O Bakugou desde o começo. O Bakugou desde o começo, né? Não, tá. Eu não sei porque eu pensei que poderia ter sido o Midoriya, mas, enfim, era o Bakugou desde o começo. Ainda bem que vocês têm um conhecimento mais aprofundado que eu. Ou prestaram mais atenção que eu. ou tem uma memória melhor, enfim. Você pode escolher uma opção. Eu tô errado em qualquer uma delas. É daquilo que a gente já falou no episódio que a gente comentou das primeiras duas temporadas, né? O número 34. É, a princípio, ele é quem tem mais tendência a se rebelar e virar um vilão. Pode ser que ocorra outra coisa, mas a princípio seria ele. Então, a Liga dos Vilões entendeu que ele seria uma adição importante. Sem contar com a vantagem de desestruturar totalmente a escola dos heróis lá, que é o que eles fizeram, conseguiram fazer. É que, apesar dele ser um escroto, as pessoas gostam dele. É, sim, com certeza. É, e também tem aquele negócio lá que a escola não tá conseguindo proteger os alunos, né? Pô, sequestraram um, deixaram feridos outros, inconscientes, sabe? Então, tipo, todo mundo fica com o pé atrás com a Wei, né? Isso é bem legal, isso é bem legal. Além dos impactos, a gente sabe que aquilo tem um impacto, né? Mas é legal que o anime mostre o impacto que aquelas ações dos vilões têm com seus alunos, né? Pô, vou deixar meu filho nessa escola, mesmo que ele vai virar um super-herói, que seja a escola mais renomada, pô, só tá atraindo vilões, eles estão correndo risco de vida. E é legal como o anime mostra todo o impacto que esses acontecimentos geraram pras famílias e pra escola em si, né? Pros professores. Principalmente. É, porque os professores tiveram que ir pessoalmente à casa dos alunos, pedir uma autorização por escrito para que os alunos continuassem na escola e fossem morar lá no alojamento construído para eles. Esse primeiro arco, ele termina ali com o Bakugou sendo raptado pela Liga dos Vilões, né? E eles tendo que lidar com isso, né? Que eles perderam um aluno, foi sequestrado pelos vilões, tem aluno lá extremamente machucado, os caras tiveram que lutar pela vida, e eles têm que lidar com isso. O que, na verdade, já... Não, eu não vou dizer nem que é um arco, né? O próximo, mas ele é basicamente a continuidade, né? São poucos capítulos que é a caça aos vilões, né? Eles têm que ir atrás do Bakugou. É, eles mandam... Aí, mandam os heróis mesmo, né? Porque, tipo, se eu não me engano, aí a Yaroma, ela fez um rastreador, né? É porque aparece um outro Nomu, né? Uhum. Lá no acampamento. E eles acabam descobrindo onde é o esconderijo, né? Do Shigaraki, que tá mantendo o Bakugou, né? Enquanto isso, alguns alunos, eles querem recuperar o Bakugou também, né? Então fica aquela... E é muito legal essa parte também da interação entre os alunos, né? Porque, tipo... Os caras perceberam, vou falar assim, ó. Eles perceberam que tinha aluno que queria ir lá resgatar o Bakugou e falar: ó, mano, calma aí, né? Vocês acabaram de enfrentar uma puta luta. Vocês querem ir resgatar o cara? Vocês vão fazer merda, sabe? E o Ida, principalmente, refletindo no Ida isso, né? Ele, como representante, né? Ele fala assim: pô, mano, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Só que no final ele acaba indo junto, então foda-se. Né? É porque ele acaba tendo justamente a posição de líder, né? Ele fala assim: eu não vou deixar vocês fazerem, então eu vou ter que ir junto, sabe? Eu vou ter que ir junto pra vocês fazerem do meu jeito. É, ele se sentia responsável. E quem mais sofreu com isso foi a Sui, né, cara? Porque ela ficou extremamente chateada porque metade da sala queria ir, a outra metade não queria, queria esperar os heróis aparecessem, a polícia. Então, assim, ficou uma coisa... Ficou um clima feio. É, e depois que essa situação se resolve, ela chama todos eles ali, dá uma bronca neles que é partir o coração. Na hora do hospital, ela fala assim: pô, isso daí não é uma atitude de um vilão, cara? Mandar essa pros caras, os caras ficam em choque, hein, mano? Foi foda. É, só falou mais alto ali a vontade, Midori, aquela admiração que ele tem pelo Bakugo. Bem, a amizade, o Kirishima é amigo dele, querendo ou não, deve ser ali o personagem mais próximo dele em nível de amizade. Talvez o Bakugo é tão chato que o único que ele acha que ele chama de amigo ali é o Kirishima. E o plano só funciona por causa do Kirishima. Então, é, exatamente. O plano foi todo montado com base no Kirishima, senão não teria dado certo. Aí monta, é da hora, a resolução que monta, mostra que o grupo dos heróis profissionais que vão lá pra resgatar o Bakugou, né? E, pô, junta os caras foda, sabe? Todos os maiores heróis, realmente, pra ir lá. Pra dissolver a Liga dos Vilões, né? E monta a party lá do Midori, o Todoroki, o Kirishima, o Ida, a Momo, e a Yoroso lá. E pra irem eles tentarem também ver o que eles acham, né? O que eles conseguem também. E fica, são essas duas frentes, né, que a história vai guiar agora. E o que funciona é que eles agiram, pra mim esses são os melhores capítulos dessa temporada, que é essa parte da busca pelo Bakugou e o acontecimento que vai ter depois. Eles não esperaram, eles não deram muito tempo, né, acabou o arco do acampamento, teve o problema com o Bakugou, eles já foram atrás dele, tipo, é imediato a ação. Tanto dos personagens ali, os estudantes, né, que não deveriam fazer aquilo, mas fizeram, quanto dos super-heróis. Então, é imediato a coisa, já acontece e é muito bem feito, né? Tanto a resolução pro Bakugou, quanto quando o aparecimento do realmente o vilão que tá por trás da Liga dos Vilões, né? Foda, né? Nesse momento você vê que eles realmente estão brincando com coisa séria, né? Porque quando eles chegam lá e você tem aquele momento, quando o verdadeiro vilão aparece, você vê o quanto isso afeta ele só de sentir a presença do cara, só de saber que o cara tá lá junto com os outros vilões também, né? Você nota o quanto eles estão com aquela cara de puta que pariu, fudeu, o que que a gente tá fazendo aqui, o que que a gente vai fazer? Principalmente porque na parte onde o Bakugou tá, chega o Gran Torino, o All Might e o Endeavor, né? Pra resgatar o Bakugou. Só que os caras tem aquele... qual é o nome do cara que faz os teletransportes, cara? Do Warp lá, né? Esse cara, ele sempre tá lá pra causar, né, cara? É o bartender, né? Você tá falando? Esse mesmo. Bartender é ótimo, hein? Que é o Kurogiri, né? Isso. E ele manda o... E também tem a parte do Best Genist lá e dos outros heróis profissionais chegando. Aquele herói do papel lá, aquele só ninjinha lá, ele é muito da hora, eu gostei dele. Ah, também, ele invade lá do All Might, né? E no outro lado da cidade, chega o Best Genist lá e os outros heróis profissionais também, e lá eles se deparam com o grande vilão, que é o All For One, né? E a partir dessa... deles encontrarem o All For One e tomarem um cacete, que o Midori e o resto do pessoal lá, mano, os caras cagam nas calças, realmente, né? Foi foda pra caralho. Que, mais uma vez, sai daquele padrão de alguém poderoso aparecer, dar um pau em alguém que alguém gosta, aí de repente o cara, não faça isso com meu amigo! Aí vai lá e pá, dá um soco, uau! Isso é foda, você vê que os caras se cagam. Eles têm noção de que eles não conseguem lutar, sabe? O que eles conseguem é depois que a gente vai... A resolução lá do plano, realmente, deles de fugir, né, cara? No primeiro momento, eles até pensam que não vai dar, não vai conseguir, né? Mas aí o Midori pensa realmente num plano e faz um plano bem legal que... Ali já vai ter as sequências de emoção, né? Porque eu assisti os capítulos um atrás do outro. Porque eu peguei quando não... Eu não assisti por semana, né? Assisti, já tinha vários capítulos. Nessa parte, a cara que o Lida tá, velho, pra mim é impagável. Porque ele é o cara que demonstra que tá num pânico do caralho. Ele não queria nem tá lá. Só que, tipo assim, ele tá desesperado. Só que você também nota que ele tá preocupado com todo mundo. Tipo, meu, não faz nada, não se mexe, não respira. E tá esquecendo de falar de uma coisa importante, cara, que são os disfarces que eles estão usando. Ah, sensacional. Isso é bem legal, meu. O Ida de bigodinho, cara. Tava muito bom, cara. E o Bakugou parecia o samurai lá do Samurai Champloo com óculos gigante na cara. Tava muito bom. Midori com o cavanhaquinho do Vinícius. Cavanhaque de bode, que chama. É estilo, não é pra todos. Nem pra você. Não, pra mim é marca registrada. Mas disfarces à parte, os disfarces são legais mesmo, realmente é engraçado. E é necessário, né? Se bem que uns ali não estão muito disfarçados. É porque contrapõe todo esse clima. É, sim. É bem diferente, né, do clima que tá acontecendo e principalmente do que vai acontecer depois, né? É, bem legal. Mas aí o plano de resgate do Midori é bem legal. Todo aquele capítulo do possível resgate, da resolução, né, do Bakugou, é bem legal. Pô, o plano que eles fazem é emocionante e tal. A cena é muito bonita. Aí, assim, uma animação nível que a gente tava acostumado a ver, a animação do resgate ali. Não. Antes, pra explicar mais melhor, né? Porque o Kurogiri ele transporta todos os vilões que estão lá, eles levam pra onde tá o All for One, né? E junto com o Bakugou. Então, tipo, fica o Bakugou sozinho, praticamente, pra enfrentar toda a Liga dos Vilões, né? Aí é nesse momento, cara, que chega o All Might daquele jeito dele, né, cara? Que você percebe que ele é o grande herói, sabe? E que ele tá putaço. Ele tá putaço, velho. Tá sangue nos olhos, cara. E é muito louco o All for One tirando ele, falando, pô, mano, você demorou 30 segundos pra chegar aqui, você tá ruim, você tá... Tá cansado? Né, cara? E detalhe à parte que o Capitão Madeira lá também foi legal, hein? O Capitão Madeira amarrou todos os vilões na lapada só, parabéns. É o Kamui. Kamui Wood. Bom personagem, ele gostei bastante. O All for One é um personagem que, assim, ele não tinha aparecido muito, a gente conhecia, sabia que ele existia, sabia que era ele que tava por trás da Liga dos Vilões. Pô, mas ele é muito bem escrito, as falas dele são muito interessantes. Você consegue sentir raiva dele, você consegue sentir empatia por ele. Ao mesmo tempo, cara, eu acho muito legal como eles construíram esse personagem. Porque ele é um personagem que ele já tá construído, sabe? Ele já tem um histórico, já tem todo um passado, sabe? Que a gente não sabe, mas que, tipo, ele já tá introduzido muito bem, muito bem na história, sabe? Acho que esse é um grande detalhe. E aquele poder de conseguir utilizar os poderes, misturar os poderes, cara, ele é muito forte também. Outra coisa que eu acho foda nele é o visual, cara. É, o visual dele é bem bacana. O visual mesmo. Bem legal, cara. Porque é aquele visual de... Como ele não tem, não tem rosto, né? Ele lembra um pouco o Darth Vader, assim, porque você vê, sim, que ele é um cara atrás de uma máscara. Com certeza. Tá respirando com por causa dela. É muita inspiração, né? Porque o... Deve ter sido. Não, o autor do Boku no Hero, ele é bem fã de Star Wars, ele também já comentou isso. E não é a primeira referência que ele coloca Star Wars na obra tudo, dele, né? Tudo, né? O parque. Várias outras coisas. Tem várias coisas. E o All for One também é uma delas. Mas como ele é um personagem que não tem rosto, então ele já não transmite emoção nenhuma. Então você vê que um cara frio, um cara que, pô, ele consegue mexer muito com o psicológico do All Might na batalha. Por isso que eu falei que os diálogos dele são muito legais. Porque as falas dele são realmente pra irritar e conseguem atingir o All Might, além de fisicamente, com o poder imenso que ele tem. Cara, e a escalação de voice acting é muito boa, mas essa do All for One é sensacional, porque a voz dele tem um peso. Você já consegue sentir uma certa apreensão só dele falar, e sendo que ele em nenhum momento ele fica nervoso, ele tá gritando. É, ele fala de uma maneira meio cínica. É, então isso é muito difícil, cara, de fazer bem feito e realmente conseguir. E o que eu acho, aí a partir desse encontro do All Might com o All for One, e fica aquela situação, né, que o All Might, ele quer tirar o Bakugou daquele lugar, só que ele não consegue porque o All for One não tá deixando, sabe? Aí é que entra o Midoriya, né? Que é o nosso grande protagonista, que tem que pensar em tudo, cara. E ele consegue, né? Ainda bem. E ele consegue não só pensar em tudo, ele pensa em tudo e te convence que realmente aquilo vai funcionar e que foi ele que pensou e que ele tem capacidade pra isso. Que não é o protagonismo falando mais alto. É que o Midoriya, ele tem uma característica que eu acho muito legal, que eles já deixaram isso pronto desde o primeiro momento que ele aparece, que é, ele estuda as individualidades de cada um, ele sabe como funciona a individualidade de cada um, e ele tenta encaixar isso da melhor maneira possível, sabe? Isso não é uma coisa que, pô, ele aprendeu do nada. Não, isso ele tem desde o começo da série. Eu acho bem legal como eles trabalham isso, sabe? É, eu vou soar repetitivo, porque eu falei isso no outro episódio, mas pra mim a maior individualidade dele é justamente essa, é o poder de raciocínio que ele tem, de olhar os detalhes, de conseguir formular as ideias enquanto os outros estão pensando em A, B e C, ele já tá em D e F, sabe? Ele já tem muita coisa pensando, tanto que isso vira piada dentro da série, que toda vez que ele fica quieto, aí começa a aparecer aqueles balões e todo mundo olhando estranho pra ele, assim, ah lá ele fazendo aquilo de novo. É, daqui a pouco sai fumaça, né? Tá pensando. É engraçado porque, assim, eles não deviam estar ali, né? Mas a partir do momento que o All Might chega e tem o confronto ali com o All Frank, o All Might coloca toda a confiança dele neles, né? Pra fazer uma parte que eles não poderiam, que ele não vai poder fazer, não vai poder fazer tudo, né? Já que vocês estão aí... Não, cara, esse é o problema. Eles não deveriam estar lá, aí chega o All Might, eles não podem mostrar que eles estão lá. Ninguém sabe que eles estão lá, entendeu? Tanto que eles ficam quietos pra que o All For não perceba a presença deles e possa usar isso pra atrapalhar ainda mais o All Might. Então, o plano acontece sem ninguém saber, só aqueles que estavam escondidos ali. E tudo acontece na surpresa, né? E é muito legal essa, o que o Anderson tinha falando já, que é utilizar o Kirishima como o ponto principal, que sem o Kirishima o plano não ia funcionar. Isso é muito legal. E tem uma outra parte do plano que eu acho muito da hora, que é quando a Midoriya fala assim, pô, a gente vai tentar, a gente vai pegar eles de surpresa, então quando a gente estiver lá em cima eles não vão conseguir atingir a gente. O All For One vai tentar pegar a gente, mas assim como ele tá barrando o All Might também tá barrando ele, cara. Isso eu achei muito louco, velho. É um jogo de xadrez, né, cara? Ninguém pode dar um passo em falso. O que isso que o Anderson falou é muito certo. Eles estão numa situação que, mais uma vez, eu vou ser repetitivo pela terceira vez, não tem nenhum padrão de você ver o aluno chegando, salvando o dia e alguém batendo nas costas dele falando, porra, você é o cara, agora você vai ser o melhor do mundo. Eles estão numa situação em que eles atrapalham mais do que ajudam, e se os vilões notarem, ou pelo menos tivessem mais tempo para poder fazer alguma coisa com eles estavam fodidos, ou já estariam mortos. Porque é isso que os vilões iam fazer. Não ia ter nada de bonitinho acontecer. Ia dar muita merda além do que já estava acontecendo. Isso é verdade. Esse resgate, esses dois capítulos, como eu comentei no começo, que pra mim são os melhores da série até agora, são, eu peguei até os nomes, que é o Símbolo da Paz e o One for All, que é os dois episódios que vão terminar esse arco grande que começou desde o acampamento ali até o final, né? Então, com esse resgate, a gente vai partir confronto direto, né? O capítulo que é o confronto direto do All for One contra o One for All, que é o All Might. E pra mim, esse é o capítulo, o melhor capítulo, não vou falar que do Boku no Hero Academia, como eu tinha comentado, mas pra mim é um dos melhores capítulos de anime que eu já vi, mas por construção, por emoção que me passou, pô, eu gostei muito desse capítulo, que é a batalha deles e contando toda a história do All Might, e porque esse capítulo tem muita coisa, né, não é só uma batalha, né. Esse capítulo, ele define o universo do Boku no Hero, sabe? Ele define, realmente. Ele mostra o quanto o All Might é importante naquele universo. O quanto ele é forte. O quanto a imagem dele é uma coisa que é essencial. Ele traz muita coisa, sabe? Ele traz muita coisa da história do All Might. Ele realmente é um capítulo... pô, essencial pra série. Exatamente, porque tudo que acontece com ele vira um divisor de águas, tanto para os heróis quanto para os vilões. Quer dizer, os heróis perdem um pouco daquele entusiasmo, se passam a se ver mais responsáveis, enquanto os vilões têm aquela fagulha de que eles perderam uma coisa, então a nossa hora é agora, sabe? Quer dizer, virou um problema pra um e um motivacional pra outro. Então, realmente, dá pra você definir que é uma pedra de fundação ali, falar, a partir daqui a coisa vai ficar feia. Muito foda que você vê todo o peso que o All Might tinha na população e até entre os outros heróis e os vilões. E o quanto a aposentadoria dele, tipo, muda muita coisa, entendeu? Você perde aquele símbolo do herói extremo, então você abre uma brecha para que outros possam tentar fazer coisas ilícitas por aí, sem ter o medo de ter sempre aquele cara invencível no caminho. Isso é muito foda, isso reflete muito no anime. E outra coisa que é legal também é mostrar que a luta do One for All contra o All for One não é exclusivamente do vilão contra o herói. Ele tem uma motivação pessoal, né? Principalmente também pelo fato do Shigaraki, né, cara? Que a gente descobre que ele é o neto da mestre do que passou o One for All pro All Might, pro Toshinori, né, cara? Isso é uma coisa que também, pô, muda bastante a história do mangá, do anime, né? Caramba, esse capítulo é muito bom. A gente comenta e vai lembrando de tudo o que acontece. Vocês falaram realmente do simbolismo do All Might. A gente entende desde o começo que ele é o maior herói, mas esse capítulo é exemplificado porque a gente tem a reação das pessoas ao ver ele lutar. E do mesmo jeito que a gente vê o porquê ele é o melhor, a gente vê também a sua decadência e ele passando o bastão pra quem ele vai deixar o seu poder e quem ele acredita que vai ser o seu substituto, né? Que é o nosso Midori Izuku. Não um negócio direto que todas as pessoas descobrem, mas como é construído isso e como o Midoriya descobre e percebe isso, pô, é realmente de suar pelos olhos, viu? Eu fiquei bem emocionado. Essa parte eu acho, pô, eu achei a melhor, velho. Quando ele aponta pra câmera e fala, pô, na próxima é a sua vez, cara. É foda, velho. E também uma outra parte que eu acho muito legal da luta é quando ele dá aquele golpe final e mostra a chama apagando, tá ligado? Aquilo também é bem característico. Aquilo já apareceu um monte de anime, de coisa assim, mas, cara, ainda assim funciona, sabe? Ah, funciona pra caramba. A estrutura, esse capítulo é muito bem feito pelas histórias, por tudo que a gente falou aqui, e também pelas imagens que ele usa. A animação tá bem bonita, dos simbolismos, por exemplo, esse que é uma coisa que não é nova, mas que funciona muito bem. E o United States of Smash é muito foda, né? Puta que pariu. Maravilhoso. Eu adoro esses nomes, cara, desses golpes do All Might, cara. Pô, antes ele só falava Detroit, Delaware, aí, pô, é. United States, velho. Você vê que é sempre crescendo, porque Detroit é uma cidade, Delaware é um estado, e aí chega um país, né? Uhum. Mas ali, esse capítulo a gente chega com o All Might revelando pro mundo, né? Depois de vencer o vilão, o líder da Liga dos Vilões, o vilão principal, né? Que é o All for One. O All Might revela pro mundo o problema dele, né? A verdadeira forma dele, que ele realmente não consegue mais ser aquele símbolo da paz, ou então manter a forma do símbolo da paz e toda a energia e força que ele se consagrou, né? Se tornou o principal herói de todos, né? E como ele é tão respeitado e fez tanto, né? Tão visto tão bem por todos ali, que a gente percebe pelo capítulo, as pessoas continuam considerando ele o maior herói de todos, não é porque ele perdeu a força que ele não vai ser mais o herói que todos admiram, né? Acho que isso tem a ver com uma frase que ele diz lá no primeiro episódio da série, que diz que você ser herói é você agir mesmo sabendo das suas limitações, mesmo onde você não tem a condição de vencer. E era muito do que ele fazia, por isso que ele elegeu o Midoriya como o sucessor dele, que alguém que pensava primeiro em fazer bem ao próximo, independente do que fosse acontecer com ele, não ficava esperando, não dependia de uma condição pra tomar uma ação. Acho que isso o pessoal respeita muito nele. E o pouco flashback que mostrou já mostrou que ele realmente tinha esse desejo bem parecido com o que o Midoriya tem de ser o maior herói. Não de ser o maior herói, né? De ser um grande herói, de salvar e ajudar muitas pessoas. E eu fiquei muito curioso pra ver a chefe, a mestre dele em ação, em batalha. Ela deve ser muito forte. Na verdade, toda aquela parte, todo o treinamento dele deve ter sido muito interessante, né? Eu gostaria de ver isso em algum momento. E no episódio dedicado a ele, que conta um pouco mais da juventude dele, a gente vê que ele era igual o Midoriya, cara. Meio cabeça dura, meio intempestivo, sabe? Tava pensando primeiro em resolver o problema e mesmo que ele se ferrasse no meio. Então, acaba sendo aquela velha história onde o aprendiz é uma versão sempre mais jovem do mestre, né? E aí depois ele vai assumir o lugar do mestre. Dessa batalha final, dessa grande batalha, com certeza o capítulo que o Boku no Hero construiu até agora pra ser o principal do anime, a Liga dos Vilões, ela é dispersa, né? Pô, eles perderam o chefe deles, todo mundo sabe o que aconteceu, que eles foram os responsáveis, né? Então eles dão um jeito de sumir, e o seu líder é preso, e a gente vai agora pra aqueles capítulos. Vai ter um capítulo ali de que eles estão vendo o que aconteceu, né? Como cada um tá. Tem um capítulo bem interessante que é o All Might indo até a casa do Midoriya pra... Porque o Anderson comentou dos professores que vão até a casa dos alunos, né? Pra pedir pra eles continuarem estudando, né? Porque realmente, pô, o bagulho foi... O acontecimento foi transmitido pra todo mundo viu que os vilões são capazes, né? E os filhos deles ali na escola correndo perigo, né? Não é algo muito legal. Mas o All Might indo até a casa do Midoriya pedindo pra mãe dele deixar ele voltar à escola, né? Cara, é muito bom a mãe do Midoriya dando um esporro no All Might, cara. Aquilo é muito bom. E sabe o que eu acho que é muito foda também? Essa parte aí é assim, porque a mãe do Midoriya fala assim, não, ele não vai mais. Aí o Midoriya sai, aí e volta e fala assim, tá bom, mãe, eu não vou poder, então eu quero... Tem outras escolas que eu quero ser um herói, sabe? Aí o All Might fala, não, cara, esse cara não pode sair, ele tem que ser meu aprendiz, sabe? Esse cara, eu tenho que guiar esse herói, porque esse é o verdadeiro herói, sabe? É, e ele tinha muita culpa também, né? Porque a situação onde tava o Midoriya todo arrebentado, correndo o risco de perder o braço, quer dizer, ele se sentia culpado porque aquilo foi responsabilidade dele de não ter sido um professor melhor e ele queria se reparar. E também isso também ajuda a crescer e faz o Midoriya crescer como personagem com importância, porque depois que você vê toda a importância do All Might pra todo mundo e como o All Might vê o Midoriya como realmente o cara que tem que ser o sucessor dele, como uma pessoa ali que ele não pode abrir mão, deixa o Midoriya muito maior, né? Só uma coisinha aqui, a gente tá falando dessa parte que é toda dramática, mais pesada, mas a cena começa de uma maneira hilária, que quando o All Might entra na casa do Midoriya, ele vê todos aqueles posters, bonecos, tudo aquela coisa, ele leva um susto, faz uma cara assim, de que tipo, ele não é meu fã, ele é maníaco. Que stalker, né? Muito foda essa parte. Aquela ceninha do Midoriya bebê e com a roupinha do All Might, Muito bom. E enquanto isso, a mãe do Midoriya tá igual a Janaína pro Tom Cavalcante. Tá cagando pra ele. Ah, tá bom. Não, e outras partes também engraçadas desse capítulo são os pais, os outros pais, né, também. Cara, do Bakugô, que é maluca. Que é igualzinho, aí já sabe de onde ele puxou, né? E o pai dele mó calmo. Mó tranquilão. Eu acho muito engraçado os pais do Bakugô. Cara, eu gosto dos pais da... Da Giro, lá. Da Giro. Putz, cara, é muito bom, cara. Que eles falam assim, ela não vai. Aí ela já fica puta, aí o pai, calma, a gente tava brincando, você vai sim. Que é muito bom. Mas um dos métodos de aumentar a segurança para os seus alunos que a escola cria é os dormitórios, né? E ali vão manter os alunos mais perto. E a gente vai ter um capítulo só para apresentar, né, esses dormitórios, como é que vai ficar. Aí eu achei esse capítulo é realmente para quebrar o que estava acontecendo, né? Esse está muito nítido. É, colocaram sementes para trabalhar, né? Para mostrar que ele faz alguma coisa de útil da vida. Então, esse episódio do dormitório é um episódio que eu achei meio que aleatório. Não levou nada a lugar nenhum, entendeu? Não que seja ruim, mas um episódio avulso. Mas ele serve pra isso. O propósito dele é esse, é só mostrar que os alunos agora não tem mais o ambiente do lar, é tudo na escola. Às vezes o cara quer quebrar um pouco assim, o ritmo, sabe? Mas sim, sim, sim. Realmente não tem nada pra lugar nenhum. E mostra... tem no mangá? Tem. Ah, tá. Tem no mangá, né? É, cara, como eu falei, não tem... Tirando o episódio especial lá pro All Might, não tem filler nenhum nessa temporada. E é um capítulo introdutório pra um novo mini-arco ali da temporada, que vai ser a etapa, né, deles buscarem a licença provisória para serem super-heróis. Que é mais um teste ali, né, dos muitos testes que aconteceram até agora no anime, mais um teste que eles vão ter que passar. Aí a gente tem uma coisa interessante também acontecendo, que já não tinha muito personagem, né, Boku no Hero. Agora tem muito mais, porque aparecem as outras escolas que também tem os alunos que vão atrás dessa licença provisória. Aí você tem um personagem que é literalmente o Bakugou mais alto, de cabelo preto, que a cara é a mesma. Cara é igual. Mas o que é legal dessa parte da licença provisória é a importância que ela tem naquele período, né? Que é quando, assim que o All Might não tem mais o All Might, não tem mais aquele símbolo da paz, sabe? Então agora é muito muito mais importante essa licença provisória pros alunos do que... Porque eles vão precisar de contingente, sabe? Vão precisar de gente pra lutar contra os vilões, cara. E vai ser uma parte do anime importante e que vai realmente deixar... Os vilões não vão aparecer por um tempo. O All Might não vai aparecer por um tempo. Então, realmente, o foco vai ser ali naquela licença provisória nos seus alunos e no seu protagonista, né? O Midoriya. Mas antes deles irem pro teste da licença provisória, eles têm um capítulo bem legal, que é o capítulo do desenvolvendo uma habilidade especial, né? Eles têm que desenvolver uma habilidade especial. Mudou muito do primeiro treino, né? Um joga bola de fogo no chão, outro joga de água pra cima, outro joga durex pra montanha e por aí vai. É, então, e aí nessa parte, pra variar, né, aparece mais uma surpresa, porque tá todo mundo evoluindo e elogiando a evolução do Bakugou, porque ele é quem tem mais evolução, porque ele é o mais forte, apesar de ser tempestuoso, não sei o quê. E aí do nada aparece aquela cena onde o All Might já todo destruído, né, por conta da luta, ele tá pra ser atingido, do nada aparece um clarão e chuta uma pedra e o Bakugou já fica puto porque o Midoriya já conseguiu desenvolver outra habilidade em pouquíssimo tempo. Uma coisa que eu não comentei que também, puta, me incomodou pra caralho, não sei se incomodou vocês. Eu não sei se... Não é possível, acho que é do anime mesmo, não foi o site que eu assisti nem nada. Caralho, todo episódio tem que aparecer o nome do cara embaixo, qual é o poder dele. Isso me irrita também. Caraca, isso atrapalhou um pouquinho, viu, mano? Puta que pariu. Sim, todo episódio, cara. Tem hora que bate com a legenda e você... Engata a legenda. Exatamente. Aí eu vou te dar uma dica, cara. Eu tô baixando de um fansuber que eles estão fazendo a legenda. Quando aparece isso, a legenda é jogada pro canto. Aí não fica subscrevendo. Porque isso daí realmente irrita. No que eu baixei também irritava. Cara, mas vou te falar, cara. Se, mesmo assim, a gente não tá decorando os nomes. Exatamente. Os caras aparecem o nome toda hora que eles aparecem na tela e nos intervalos, né, da metade do capítulo. Aparece uma ficha. Aparece também a ficha do personagem. Pô, você tem que decorar de qualquer jeito. Eles estão fazendo ali você aprender ou aprender. Mas essa parte também tem um outro detalhe, que é a questão de usar os equipamentos desenvolvidos, né, pelaquela classe lá também. E tem alguns personagens que se utilizam, né, disso também. Principalmente Midoriya, né, que ele usa aquela bota lá, que deixa o visual dele é ainda mais da hora, né? Do visual de herói dele. Ah, e que também traz de volta, né, um dos personagens que eu mais gosto, que é a Hatsumi Meika, né? Ela é maluquinha, cara. É bem louca. Ela tá lá, o professor, o... Esqueci o nome do professor lá, o Escavadeira. É o Paul Alder. Isso, ele tá lá falando pra ela, cuidado com isso aí. Ela, tá bom, eu vou testar, ela explode o laboratório inteiro. Mas matou o Lida? A pregada na parede. É, isso é um negócio bacana. O Everton tinha comentado que o Midoriya, depois de tudo que aconteceu nos primeiros arcos, teve problema no braço, né? Não podia forçar tanto. Aí ele foi desenvolvendo a habilidade de chute agora, né? Ele tocou com chute. E é uma coisa que ele continuou usando e vai usando bastante nessa temporada, né? E pra aperfeiçoar, né? Então, além dos smashes e dos socos que ele tinha, agora ele vai pro chute, né? Desenvolvendo cada vez mais habilidade do One for All pelo seu corpo e pela habilidade de batalha mesmo, né? Muito pela necessidade, mas que depois ele vai poder usar como conjunto, espero eu, né? Se ele sobreviver, mas ele vai sobreviver, tenho certeza. Esse arco da licença provisória, ele é bem legal. Mas assim, eu acho que desses arcos de teste, assim, se você contar o torneio, qualquer outra prova, todas as outras provas que tiveram, eu acho que ela foi a mais chatinha, assim. Não vou dizer que foi chata, mas eu gostei mais de todas as outras do que essa. Eu não sei se é pelas provas, eu não sei se não foi tão desafiadoras ou... Talvez seja porque tinha tanto personagem pra apresentar e não tinha tanto tempo assim, que ficou meio que, sei lá, corrido demais, não sei. Na verdade, eu achei meio bom os testes, entendeu? Eu pensei que ia ser um teste mais... O segundo eu acho muito legal. Do resgate eu achei muito legal, cara, porque desenvolve tem aquela ideia da empresa que fornece os atores pra fingirem ser... Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. É tipo... Como funciona todo mundo corporativo com os heróis, tá ligado? É muito legal isso. Cara, é muito legal quando eles vão fazer o resgate, as supostas vítimas, né? Elas estão lá assim, ih, olha lá, ó, vai fazer merda, vou tirar 5 pontos dele. Muito cara, bom. O Midoriya vai pegar achando que é uma criança, é um velho. Bom, velho. É da hora. Mas a primeira, realmente, eu acho muito fraquinho. Assim. Não, essa prova do resgate foi bem legal. Foi legal e também a parte lá do mascote do Santos entrando em ação foi foda. Cara, ele é muito bom. O Kang York é louco, hein, mano? York, caralho! É louco, todo mundo fala que ele faz esses papéis porque ele é o herói que mais tem cara de vilão. O visual dele é muito de máfia, cara. Exato. Ivaldo, você lembra da sua individualidade na abertura do podcast do que a gente gravou sobre as duas primeiras temporadas? Como sempre, consigo fazer crescer pelos em várias extremidades do corpo a partir de qualquer momento. Você viu que eu sou o personagem? É! Você viu que o seu personagem apareceu de fato no Boku Hero Academia? Você ficou emocionado quando ele apareceu? É o primo. Ah, era fecharam, você mesmo. Ah, fecharam o contrato comigo. É porque eu não vi sua cara. Eu não tinha feito a barba no dia. Eu lembrei na hora, eu falei, caramba, o Ivaldo foi homenageado. Não, mas um dos personagens mais legais que entrou agora nesse arco. E forte pra caramba. Não, ele é muito forte, mas o personagem que eu gostei muito que entrou nesse arco é a Miss Joke, que é a professora da outra escola. Que ela fica dando em cima do Aizawa direto, e ele lá só dando corte nela. E ela só provocando assim: ah, seus alunos não treinam, seus alunos não fazem nada, e aí do nada ela vira: ah, vamos tomar um café, vamos sair. Cara, é muito boa, cara. É legal, cara. O poder dela também é tipo meio aleatório, né, cara? Mas é da hora. Mas eu gostei muito da interação dela com a Aizawa, porque ela faz de tudo, cara. Ela tá falando uma coisa, diz, aí ela termina sempre dando em cima dele de algum jeito. Sim, cara. Porque o colégio que mais aparece ali é o Shiketsu Haigi, né? Que é o colégio do Inaza Yoarashi, né? Que é o personagem. É o personagem do furacão, é o dos ventos. É ele? É ele. É ele, é ele. Que age como um louco. Eu não ia lembrar o nome dele nunca, mas é o personagem que mais aparece ali. Que assim, a gente vê, primeiramente, a gente vê que tem um nível de força muito alto. A individualidade dele é muito forte. Logo na primeira prova a gente já percebe isso. E depois ele vai ter uma interação com o Todoroki, passado lá. E ele é introduzido como um personagem que era pra entrar como indicação, né, na Way e não entrou. Ele recusou, né? Recusou, aí depois a gente vai entender o porquê. Mas o motivo dele é meio bosta, né, cara? Que bunda essa interação dele. É meio X, né? Tipo, o Endeavor lá virou as costas pra ele. Foda-se, eu sou do time All Might e já era. Vou continuar querendo ser o herói. E daí? Foda-se. Aí fica com raivinha do Todoroki. Mas é um personagem que eu acho que vai... Eu não li o mangá, mas eu espero continuar aparecendo, porque eu gostei dele. Apesar da motivação dele ser de você, é um personagem engraçado, eu achei ele engraçado. É, ele é legal, caramba. Ele é bem legal. A princípio, quando ele entrou, eu achei que ele ia ser algum vilãozinho ali daquele arco, mas essa impressão depois foi embora. Nesse período, nesse arco da licença provisória, a gente só tem uma quebra pra um capítulo especial, que vai ser um capítulo que eles criaram, introdutório, pro filme do Boku no Hero, que saiu em agosto, Two Heroes, Boku no Hero Academia, Two Heroes, acho que é esse o nome do filme, que saiu lá no Japão. E eles fizeram um capítulo ali com algumas coisas introdutórias pro filme e uma side quest dos personagens ali, dos principais ali, da classe. Vocês gostaram desse capítulo? Eu falei pro Everton, que eu comentei com ele, que eu achei ele meio meh, sei lá. Meio? É muito aleatório aquele episódio. Não, eu achei legal, mas ele é aleatório. Tá no meio, ele vai de nada, tá inserido lá realmente pra vender o filme, sabe? Só pra introduzir o filme. Mas ele é um capítulo que eu acho legal, a historinha. Eu acho legalzinha a historinha. Se fosse introduzido, por exemplo, ali perto do episódio do dormitório, sei lá, o Midori ia falar assim: ah, eu lembrei de um dia que eu tava conversando. Isso realmente ele aconteceu no meio do exame, cara. É porque também a gente tem que levar em consideração que foi quando ia estrear o filme, foi uma semana do filme, né, cara? Ah, tá. É, não. Verdade. Realmente não tem como a gente criticar muito os caras, né? Os caras têm que vender o produto. Isso sim, você pode ver, ó, o próprio All Might chega desde o início do episódio e fala: ó, opa, vamos dar uma paradinha aqui, que né, vamos lembrar um negocinho aqui, vamos ver um negocinho, tá aí, já a gente volta. Então o próprio personagem, eles colocaram pra deixar bem claro que aquilo ali ia ser uma quebra, mas tem um motivo, né? Não é que foi aleatório, foi. É, isso sim. É, eu queria comentar sobre, pra mim, é um dos grandes acertos dessa temporada em relação à história, que todo esse arco da licença provisória no mangá, como ele é contado. Por exemplo, você tem um capítulo que conta o Midori, aí no capítulo seguinte vai mostrar o Bakugou, no capítulo seguinte mostra o Ida. É muito parecido com Game of Thrones, onde cada capítulo é contado de um personagem, mas aquela história está ocorrendo paralelamente. Sim. Então, o que eles fizeram na série? Eles simplesmente pegaram todos os capítulos, por exemplo, pegaram todos os capítulos do Midori juntaram e formaram um episódio. Então ficou muito mais dinâmico do que ficar fazendo esse vai e vem toda hora. É, funciona melhor. Eu acho que funciona melhor mesmo. Pra assistir, funciona muito melhor. Pra ler, até que você vai, porque como é um volume fechado, né? Você lê um capítulo atrás do outro, né? É, e qualquer coisinha você pode voltar ali a página, não tem problema. Agora você ficar indo e voltando no arquivo de audiovisual é quebrar muito o vídeo. É verdade, ainda bem que eles optaram por essa adaptação correta. Depois dessa licença provisória, bem, tem uns acontecimentos lá, nem todo mundo da classe acaba conseguindo essa licença provisória. Quando eu vi que... Uma coisa que eu gostei, que eu não gosto do Bakugou, é porque quando eu vi que a prova era de resgate, tava óbvio que ele não ia conseguir passar. Mas uma coisa que me irrita do personagem é, por exemplo, isso. Por exemplo, ele é um personagem que quer ser um herói e, pô, ele nem se esforça pra salvar as pessoas ali. Pô, isso me irritou muito. Falei, caramba, eu sei que isso é chato, mas pega, pelo menos tenta, né? Ele não quer ser um herói, cara. Ele quer ser o número um. Esse é o maior problema. Então, assim, ele fica cego pra todo o resto. Ele fica bravinho porque não consegue passar depois. Então... Não foi igual no torneio lá, que ele ficou... Ele ganhou, mas ainda ficou bravo porque o Todoroki não lutou com força máxima, que blá, blá, blá, quer dizer, ele tá sempre... Uhum. Ele nunca tá satisfeito. Ele sempre quer uma coisinha a mais. É aquele herói que, se for numa missão de resgate, ele caga pra vítima e vai pra cima do vilão, mesmo que o vilão seja muito mais poderoso que ele. É, Zack Snyder e Homem de Aço. Nossa, eu sabia. Eu sabia que ele ia chegar lá. Combinou de fazer um combo especial. Mas não foi isso, cara. O Superman tava, não queria matar ninguém, mas derrubou um prédio na cabeça de sei lá quantas pessoas, cara. Só pra bater no Zod. Eu sabia que você não ia passar o capítulo em branco. Tava demorando, mas tudo bem. Zack Snyder, perdoa. O arco da licença provisória termina, então é um dos personagens que... É incrível que os personagens fortes acabam não conseguindo a licença, né? Bakugou, Todoroki e o rapaz do furacão, que eu esqueci o nome. Inasa. Ele mesmo. Durante as provas a gente vai entender o porquê. É compreensível, bem legal. Aí a gente vai estar terminando a temporada ali. Faltam o quê? 3-4 capítulos quando acaba essa prova da licença provisória. Eu acho que é mais ou menos isso. É, já não demora muito, já é a luta do Midoriya contra o Bakugou, cara. Aí foi uma parte interessante do Bakugou, até que enfim, uma parte interessante que eu consegui sentir um pouco da mudança do personagem. A motivação que leva ele a chamar o Midoriya e propor uma luta é interessante. É interessante o sentimento de culpa que ele tem por achar que ele é responsável pelo All Might não ser mais não ter mais aquela forma dele, não ter perdido os poderes dele. É, ele consegue realmente convencer que ele se sente culpado por aquilo, né? Sim, é isso eu acho, isso que eu acho que é o legal do Bakugou. Isso. Ah, pô, ele não é que ele tá tipo só querendo mostrar pro Midoriya que ele é mais forte. Não, ele realmente se sente culpado por isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma queixa contra o Bakugou, que é o seguinte, a inveja que ele tem do Midoriya. Porque ele questiona o All Might, fala assim, pô, mano, por que você deu poder pra esse grande poder pra esse cara, tá ligado? Pô, ele tinha uma puta inveja do Midoriya, só porque ele fala, pô, eu consegui ganhar dele, tá ligado? Ah, você acha que ele merece mais do que eu, sabe? Pô, eu achei ele uma motivação meio bosta, sabe? Ele é muito invejoso, realmente, né? Nossa, ele embaixo, cara. É muito chato, porque ele é um cara que questiona totalmente Midoriya, odeia ele, quer brigar com ele, sendo que Midoriya adora o cara, é o maior fã do cara. Nunca mexeu um dedo contra o cara. Meu, e daí que o cara ganhou um poder diferenciado? E daí que o cara se esforça para ajudar os outros enquanto você só faz merda e tenta mostrar que é mais forte que todo mundo? A culpa é sua, não dele. Então se você quer ser melhor que ele, se esforce pra isso. Não fica só chorando e soltando foguinho pela mão. Ele já tinha que ter morrido. Bem, eu não li o mangá, mas aparentemente... É, depois dessa luta e depois de alguns acontecimentos, dá a entender que ele vai mudar um pouco. Agora, se ele vai realmente mudar, eu não sei. Vou ter que descobrir na quarta temporada ou lendo o mangá. Mas a batalha em si é... Bem, o Bakugou... A gente tem... Os fatores principais são... Tem essa luta do Bakugou com Midoriya, porque o Bakugou quer provar que é o melhor, porque o Bakugou vai juntando as pecinhas e consegue perceber que o poder do Midoriya, a individualidade do Midoriya, que não tinha nenhuma e de repente tem nenhuma, é o One for All, né? E E vai ser mais um personagem ali que vai saber que o Midoriya é de fato o sucessor do All Might e é pra quem o All Might entregou o poder dele. Acho que esse é mais um motivo que deixa o Bakugou assim, sempre puto com Midoriya, é essa questão de tipo, pô, mas você tirou o poder do meu ídolo, sabe? Do cara que eu sempre quis, que ele também é muito fã do All Might, né? Sempre foi. E ele fala, pô, você tirou o poder dele, sabe? Eu acho que ele tem muito essa sensação também. Comparado com a sensação de que ele acha que a batalha que o All Might teve foi muito por salvar ele, que de fato foi. Então o fato dele ter ido salvar ele também fez com que ele perdesse todos os poderes. Tipo assim, ele perdeu tudo que ele tinha pra me salvar. Então eu sou culpado disso. Mas isso explicaria... Isso explicaria um possível ressentimento de agora. Não justifica por que ele sempre odiou o Midoriya. Não, não mesmo. Não explica, ele sempre foi melhor que ele, já tinha individualidade, era mais inteligente, chamava mais atenção. Não explica isso. É o que eu falei, ele reclama que toda hora o Midoriya aparece com uma coisa nova, uma coisa diferente, evolui. Só que ele não busca evoluir muita coisa, ele só quer destruir, destruir, destruir, destruir. Então é meio que mal construção do personagem mesmo, que tipo... Sei lá, não tá se importando com o que ele tem, com o aprendizado que ele tem que tomar, com tipo, crescer, evoluir, se tornar um herói realmente conhecido, poderoso, número um. Ele só quer saber de explodir. Isso não vai levar lugar nenhum, né? Bem, e por isso que eu falo que depois da luta, a luta é muito legal, os dois estão ali no nível bem alto, eu fiquei bem impressionado com o nível que o Bakugou já tem de batalha, assim, de como ele usa a individualidade dele, por exemplo, no confronto 1x1 ali com um personagem forte também, é bem legal a animação de como ele usa a explosão, né, pra voar ou então pra se lançar contra o inimigo, é bem legal. Fiquei chateado que o Midoriya era pra ter chegado pra ele naquela hora e falado, você quer brigar, seu filho da puta? Então agora a gente vai brigar. Era pra ele ter metido um Smash Bros. Push lá pra... Mas ele arregaçar. Fez isso. No final da luta, ele falou assim, tá bom, se é isso mesmo que você quer, então eu vou te entregar. Que ele ainda não foi com tudo que ele tinha. É que o Bakugou... É, talvez seja tudo que ele tem ali. A individualidade do Midoriya, sem dúvida nenhuma, é a mais forte de todas. Só que ele ainda não é o mais forte de todos, entendeu? O Bakugou ainda tá acima dele. Em força bruta, sim. Em força bruta, sim, que é ali o que foi testado, né? Exatamente. Eu não sei vocês, ao longo dessa temporada, onde vocês assistiram, mas de onde eu assisti, eu me irritava toda vez que o Midoriya ia falar do Bakugou, aparecia Kazinho. Kazinho? não, aparece Kazinho. Bastante. Parece Kachan. É, porque é Kachan, né? Aí aparece Kazinho. Eu, ai, caralho! Que porra de Kazinho? Nas outras temporadas não teve isso. É isso que eu não entendo, cara. Eu pego do mesmo lugar. Se eu fosse o Bakugou e fosse chamado de Kazinho, eu ia ficar puto também, né? Ah, pô, eu ia explodir a cara do filho da puta no chão. Aí tem motivo, né? Aí eu ia entender. Cara, chega no meio do dormitório, as meninas tudo olhando e... Ai, Kazinho, peraí que eu vou te ajudar. Cara, você falou dos dormitórios, cara. A competição dos dormitórios é bem legal também. Foi aquele capítulo que foi a introdução dos dormitórios, né? Que a gente acabou nem falando, mas é bem bacana isso. Que é o totalmente da quebra. Mas ali depois daquela batalha, das três pessoas, né? Agora o Bakugou também sabe que o Midoriya tem o One for All. A gente vai pro capítulo que o Everton comentou dos vilões, né? Porque até ali os vilões sumiram, né? Eles tiveram que dar uma sumida do mapa porque a situação foi feia, né? O seu líder tá preso e agora a gente vê o que eles estão fazendo, o que tá acontecendo. Cara, eu assisti esse capítulo, eu vendo o cara contando lá a história. Pô, depois que o Might saiu, começou a aparecer os vilões e tal. E eu percebi, você percebendo que ele tem dupla personalidade, que ele fica falando com ele mesmo e tal. E eu não me lembrava do Twice. Então, tipo, ele tá sem a máscara e ele falando tal, pô, eu também, eu já fui vilão, não sei o que, sou um vilão, não sei. E quando ele põe a máscara, eu falei, ah, você tá de sacanagem, velho. Eu tinha me esquecido dele. Não, sabe? Mas é muito legal que ele faz as duplicatas dele, e ele contando que uma vez ele tava com preguiça e fez as duplicatas pra ligar a casa, e uma delas tentou matar ele, tá ligado? E foi isso que deu o um nó na cabeça dele, que ele, né? Ficou louco, porque ele não sabia mais se ele era ele ou se ele era uma duplicata dele mesmo. Sim. E aparece um vilão foda, né? Que é o Overhaul lá. Puta, é foda. E você já vê que ele tem cara de ser um vilão fodido, tá ligado? Puta que pariu, isso é foda. Essa introdução é muito boa. O que dá a entender que ele vai ser um... Assim, o Anderson deve ter... O Anderson leu o mangá mais avançado do que a história que conta nessa terceira temporada. Mas ele já dá a entender que na quarta temporada ele vai ser um vilão importante ali do que, pro que vai acontecer do, em Boku no Hero Academia. É, eu não li muita coisa, né? Eu tenho aqui que ler, mas... Eu não ficaria surpreso se, sei lá, se ele for o grande vilão da próxima temporada. Ele é bem introduzido como um grande integrante importante ali da nova Liga dos Vilões. É, o próximo grande obstáculo, né? Como todo shonen tem. A visita do All Might ao All For One na prisão é bem interessante o diálogo deles também, né? É bem legal, cara, porque eu acho legal o All Might, ele tá desesperado porque ele descobre lá toda a relação do Shigaraki com a mestra dele, né, cara? Então ele fica meio com, pô, mano, o que você fez com o All For One, né? E ele nota que o Shigaraki vai ser o grande vilão, né? Vai ser o grande obstáculo e tal. E eu acho da hora que o All For One fica tirando ele toda hora, fica tirando o All Might, né? E o All Might é legal que ainda tem aquele brilho no olho, né? Não, tipo, eu não vou permitir que você faça nada, sabe? Ele ainda tem a convicção de herói dele, sabe? Mesmo sem os poderes, né? Porque ele sabe que ele vai conseguir treinar o grupo dele, né? Pra poder enfrentar essa ameaça, né? Que você nota o quanto... Mesmo o vilão preso, amarrado... Dentro de um sarcófago de metal e vidro, consegue influenciar, ainda consegue estressar, irritar o All Might, só com as palavras dele, sem xingar, sem dar risada, sem ameaçar, explodir o mundo, só simplesmente falando o que vai acontecer, o ponto de vista dele. Você vê o quanto ele consegue influenciar, irritar o All Might, é muito foda. É, realmente, é muito interessante. Por isso que eu falo, esse aí é um verdadeiro filho da puta, né, o All For One. Esse é o personagem essencialmente ruim. Ele já deixa o pano de fundo da nova lei Liga dos Vilões, ou o personagem estão surgindo, a gente já vê o pano, o que tá acontecendo com esses vilões depois que o All Might saiu de cena, né? Que eles estão se fortalecendo de novo. Mas aí a gente vai pra parte que eu acho que é a introdução, né? Que vai ser provavelmente o primeiro arco da nova temporada, que é um novo arco de estágios, né? Eles chamam de... Como é que eles chamam esses estágios? É um estágio, né? Não tem um nome específico lá, mas acho que de acordo com a sua tradução ele pode mudar. Como eles têm a licença provisória, eles vão ter mais acesso agora a realmente o que o profissional, o super-herói faz, e vão ter mais contato com esses profissionais. Mas pra sala do Midoriya, pra 1A, quem é escolhido, quem são escolhidos pra auxiliar eles nesse estágio são os três, é o chamado Big Three, né? Que são aqueles, os três alunos do terceiro ano que estão pra sair, que já são considerados os alunos mais promissores, mais fortes, seja como você queira falar, do colégio. Saber qual que é o poder do Sasuke lá no desses três, hein? Não, cara, a apresentação do principal deles, do Mirio Togata, é muito boa, velho. Ele falando com o Midoriya, aparecendo do nada da parede, velho. Do susto no Midoriya, cara, é muito bom. É engraçado porque os dois, o Midoriya e o Bakugou, né, já viraram... O Midoriya já tá com algum... Ele já tá com algum reconhecimento por tudo que aconteceu, né? Aí o Togata chama ele de garoto problema, né? Porque eles foram brigar lá no... O Bakugou e o Midoriya saíram pra brigar no campo que eles não deviam brigar. Baderneiros, né? Alunos baderneiros, né? Mas a introdução dos três é bem interessante. Os outros dois eu não lembro o nome. Que feio, né? Mesmo porque não apareceu os poderes deles. Mas não deve ser muito difícil de descobrir também. Eu tenho aqui o nome. É Nejiri Errado e o Tamaki Amaji. Que é o... Esse cara é o irmão tímido, né, cara? E a outra mão expansiva, velho. Fala pra caramba. E conhece os alunos, né, da 1A. Eu acho que o Japão inteiro conhece o aluno da 1A. É por conta do que aconteceu no torneio, né? Sim, sim. E o Mirio Togata, ele é apresentado como o sucessor natural do All Might como o maior herói, o número 1. Eles falam que ele é o herói mais promissor a se tornar o número 1, né? Não, eles falam que ele é mais promissor até que os profissionais. Tipo, ele passa muitos profissionais. É, ele é uma mistura de All Might com Tintin, né? Eu acho muito legal o visual dele. E é um personagem que ele te ganha rapidamente. Tipo, ele é espontâneo, é engraçado. Ele é extremamente forte. Tanto que o primeiro desafio dele é enfrentar a sala inteira sozinho. E ele dá a demonstração na prática da força dele, né? E depois ele faz aquele discurso bem bacana, falando de como ele adquiriu aquela força. Eu vou tá pelado. O o poder dele é sensacional, cara. É um poder, é tipo, é um poder que você sempre viu, sempre teve, tá ligado? É o poder da Kitty Pryde, né? Que é ficar intransponível, tal, tá? Passar para atravessar a parede. Mas o que eu acho muito louco que ele tava explicando depois, né? São duas coisas, né? Que é a parte do o quanto é difícil controlar aquilo, né? O quanto ele pode se ferrar se ele não conseguir controlar aquilo. E a questão de que a matéria rejeita ele, né? Então, tipo, se ele entra no chão, a matéria que tá lá vai rejeitar ele. Então ele lança ele, né? Então ele aprendeu a controlar isso também. Cara, isso é muito legal, cara. É um conceito que eu achei muito da hora no poder. A definição do herói que aprendeu a usar a sua individualidade da melhor forma possível, né? Mas é justamente o discurso que ele coloca ali no final, né? Que é o... ele usou a experiência pra aprimorar a luta dele, né? O combate dele. Ele transformou a experiência em poder. Se não me engano, ele fala assim, transforma a experiência em poder. Que é o que o Midoriya fica muito na cabeça, né? Porque, pô, esses personagens da 1A, eles são os que talvez ali na história da escola deve ter tido mais experiências com os vilões diretamente, de vida ou morte e de batalha, né? Então, eles pegando essa experiência que eles tiveram pra transformar em poder, com certeza eles vão ser muito fortes, né? E o potencial deles ali é muito grande. Mas a terceira temporada termina nesse gancho, né? Desse novo estágio, desses novos personagens introduzidos que vão interagir com a classe. O Deku é o protagonista e deve partir daí, né? A quarta temporada. Eu tô bem interessado pra ver porque realmente é um personagem que pra quem acompanhava o mangá já tava esperando que o Big Three aparecesse e principalmente que o Togata aparecesse. Personagem realmente, pô, que você fica querendo ver mais dele, ver mais ele em combate, porque muito legal ele combate. A cena, o último capítulo, ele volta pro nível de animação que a série tava tendo anteriormente. A batalha deles ali é muito bem animada, muito bem feita. Muito, muito boas técnicas que eles usaram pra aquele poder dele. Ficou muito bem. Engraçado que todo golpe que ele dá, ele grita POWER! Ficou engraçado. É muito legal isso. Agora, eu só quero... Não sei se ele vai continuar lutando pela lado pra sempre, né? Pra fazer comercial de Old Spice, né? É bem isso mesmo. Mas, enfim, a temporada acaba e já tem a... Assim, logo depois eles já falam que a quarta temporada tá confirmada, vai voltar. Eu não peguei previsão de estreia, não tenho a mínima ideia quando sai. Em algum momento de 2019, não sei se é no primeiro semestre já. Mas eu sei que não... Mas não tem tantos capítulos do mangá também, né? Muito mais pra frente. Porque se ele adapta mais ou menos ao 124, tá no 200. Dá pra fazer uma temporada... mais ou menos, de 25 capítulos. Acho que dá pra fazer bem mais, hein? Porque você tem do capítulo 70 até o 123, 53 capítulos aí, ele já tem material pra pelo menos mais duas temporadas, se seguir nesse ritmo. É, e até lá já vai sair mais capítulos também, né? Estamos em vias de ver um novo One Piece? Não. Ou com filler, né, cara? Jamais. Não, por favor, não. Falei mais. Tomara que não. Tomara que eles saibam terminar isso aí. Mas o autor do Boku no Hero Academia já deu declarações de que ele tem bem noção do final do que ele quer e que a série não vai ser muito prolongada. O George Lucas também tinha bem noção do que ele queria contar e a gente viu que saiu, né? Mas a gente sabe que eles têm bem noção que o Boku no Hero tá fazendo muito sucesso e tá dando muitos dinheiros pra Weekly Shonen Jump, então com certeza não vai acabar por agora. É, não vai acabar por agora. Então, mesmo que o autor queira continuar, né? Não vai ser assim, né? Calma, vai pensando em mais personagem, inventa mais individualidade estranha aí, que vai ter bastante Boku no Hero Academia ainda. Acho que é isso, né, galera? Por enquanto, sim, né? É, até a temporada 4. Bem, se você quiser comentar com a gente sobre a terceira temporada do Boku no Hero Academia, o que você gostou, qual novo personagem que foi introduzido na temporada você gostou mais, se você não gostou e quer xingar a série, pode xingar, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comenta com a gente no post do podcast. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem todos os podcasts que a gente lança todo domingo. Você pode escutar pelo site, você pode acessar ou assinar os agregadores de podcast que você escuta. A gente tá no Spotify agora. Spotify é fácil, ó. Tem até conta de graça, pode fazer. Todo mundo tem acesso, dá pra escutar o Nerd Patriarca lá. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. Tem Instagram, tem Tumblr, tem outra série, todas as redes sociais, você pode pode pegar ali pelo nosso site, certo? E o padrinho, né, cara? Dinheiro você não vai falar, velho? É verdade, é que eu ainda não tô acostumado com os milhões entrando na nossa conta, tá? Mas a gente tem o padrinho, se você quiser apoiar o Nerd Patriarca pra gente continuar com esse projeto, continuar produzindo podcast, continuar com o site, né? A gente tá com o padrinho, o link tá lá no site pra você acessar, conhecer o nosso projeto, pode ajudar com a quantia que você achar que nós merecemos. E Valdo, faz um apelo aí pro ouvinte doar o máximo que ele puder. Oi, senão a gente vai na casa de vocês fazer coisas extras. Provavelmente eles não vão doar depois desse apelo, nada emocional. Mas é isso aí, galera. Até o próximo domingo. Valeu. Valeu. Falou.